a caminhada na terra rasgada, a caminhada. Eu sou meu senhor, ilumine por favor. A caminhada, na terra rasgada, a caminhada. Eu sou meu senhor, ilumine por favor. Longa, louca caminhada, correria, adianto. Você pode acreditar que desistir não é o plano. Quebradas de Sorocaba, registro na história. Erros que se foram estão guardados na memória. A vida não é só de glória, me lembro de uma fita foda. Afirma que subiu, que nem jato que decola. Caiu que nem uma pedra na lei da gravidade. A lei da favela, raramente a piedade. Febem, Xandão, queixinho, Lobão. Só estão nas lembranças, o crime leva sem perdão. Nóia por todos os lados, até carro importado. Pega logo a bala, dá o dinheiro e sai fincado. Um bilhar lá no céu, no bar do Portugal. O clima fica estranho quando chega as viaturas. Mas truta, me escuta, o ensino vem da rua. Sobreviver nessa loucura é o bom senso que ajuda. Lazer na zona norte, os fliperama da quebrada. Me lembro do desespero quando disparou o canalha de farda. Rajada, brá! Na costa do ladrão, mas um foi derrubado por ali, meu irmão. Pra variar, descemos o morro JH. Trombar os aliados, que satisfação que dá. Ligava o 3 em 1 no barraco do queixo. Nascidinha no Dilcinho, sonzeira batendo no peito. Apertava um e acendia. Pro desbaratino da neurose da rotina. O Betão subir o gás, o prego esfaquearam. Pardal encontrado enforcado, me lembro do mano sendo velado. Essas fitas incomodam, a gente cresce na revolta. Tudo que sobe desce, mas tudo que vai e volta. O que volta, se planta colhe, aqui a rapa faz um corre. Caminho cheio de espinho, pra cair é dois palitos. A caminhada, na terra rasgada, a caminhada. Eu sou meu senhor, ilumine por favor. A caminhada, a caminhada na terra rasgada, a caminhada. Eu sou meu senhor, ilumine por favor. Longa, longa caminhada, caminhada. O dinheiro que fala mais alto, a justiça que falha. A humanidade se acabando na ganância. Por que tanta matança? Esquecendo o amor, dominados pelo ódio. Vejo muito sangue, ha! Muito óbvio. Mas segue a formação da terra rasgada do barraco. Muitos loucos fortalecem o caminho lado a lado. Vitória, combate, favor da favela. Loucura, o ataque, sistema, pela vira, samba de pedra. Onde o diabo dita as regras. Pois um dois é nosso lema, sou Beto, dois é minha quebra. Pode contar com a gente, pois aqui é antissistema. Sistema dos fardados, onde sofremos a consequência. Não iremos ficar calados, o novo mundo, a Vila Helena. Nós esperamos que Deus abençoe, abre teto, queremos justiça. Onde deixaram nossas crianças entre as armas e a polícia. Pequenos gigantes, pequenos guerreiros, da pobreza, futuros herdeiros. Falta educação, a condição pros maloqueiros. Enquanto o bagulho não chega, vamos lutar, caminhar, lutar. São pegadas e pegadas nessa louca caminhada. São pegadas e pegadas nessa longa caminhada. São pegadas e pegadas pra viver nessa jornada. São pegadas e pegadas, louca, longa, caminhada. Vou prosseguir na caminhada pela terra rasgada. Devagar que a gente vai, um por um degrau da escada. Palavra por palavra, moleque aprendiz. Lição de vida da coroa pra um futuro menos infeliz. Humildade, humildade, saúde, liberdade, né? É sangue bom, não tem dinheiro que pague. Criados na vilinha jogando bola com a molecada. Nossa infância foi ali, tudo mudou, o tempo não para. O samba na gaiada da maloca das antigas. Vielas e rimas do beco da Letícia. Me lembro do seu Totó, atitude. É no pandeiro, que Deus o tenha, velho guerreiro. Peço ande ligeiro por aí com presepada. Cuidado pra não se ferir no fio da navalha. Mano, que não vou esquecer, Nigeó, mataram sem dó. Mataram o Tiquinho, Maradona também, se foi Smoke Jacó. Futuro, presente, passado, recordos aliados. A cada dia que vai, mais acelerado. Cresce o desemprego, cresce a violência. O tráfico domina, sequestrando a adolescência. Questão de sobrevivência, sem dinheiro no veneno. É nessa que a maldade entra na mente dos parceiros. Sem estudo, sem emprego, sem defesa no tribunal. Sou mais um vagabundo, explosivo, marginal. Resgate da periferia, é o rap nacional. Que Deus abençoe a caminhada dos guerreiros. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, amém. A caminhada na terra rasgada. A caminhada.